Estamos apresentando Prelúdio de Paz. Voltamos a apresentar o programa Prelúdio de Paz pela Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. E hoje com o livro Segredos da Alma, da nossa autoria. E a nossa lição tem o título Assertivas de A a Z. Estamos agora na letra G. Garanta com antecipação a sua participação em eventos que tenham um cunho espiritual ou campanhas que visam os necessitados, assim como as visitas aos hospitais, aos presídios, aos orfanatos e às casas de amparo à velhice. Letra H. Hipoteca a tua solidariedade às famílias que passam por necessidades físicas e espirituais, demonstrando o desejo sincero de ajudar, colocando-se à disposição para resolver os assuntos que estiverem em seu alcance. Letra I. Impõe a si mesmo um regime duro de abstenções, desfazendo-se aos poucos de tudo que for ruinoso para o seu corpo físico e para o seu espírito, estruturando um homem novo com menos necessidades materiais. Letra J. Junte sempre que possível aos seus dotes morais e intelectuais uma dose forte de otimismo, de fé e de esperança e de amor, para que os caminhos que certamente terá que percorrer possam estar livres de quaisquer obstáculos, atrasando a sua marcha evolutiva. Vamos voltar aqui ao início desse terceiro tópico. Garanta com antecipação a sua participação em eventos que tenham cunho espiritual ou campanhas que visam os necessitados, assim como as visitas aos hospitais, aos presídios, aos orfanatos e às casas de amparo à velhice. Aqui na letra G, nós falamos da solidariedade, da caridade, da fraternidade, mas principalmente da compaixão. A compaixão é uma virtude muito difícil. Ser caridoso e fraterno até que não é difícil. Quando damos alguma coisa a alguém, quando doamos alguma coisa, de alguma forma estamos sendo caridosos e fraternos. Mas isso pode ser externo. Isso pode ser apenas um lampejo. E até para se mostrar, muitas pessoas fazem isso. Principalmente quando há um apelo da televisão. Os programas televisivos apelam para que as pessoas ajudem ali, ajudem aqui, principalmente quando há calamidades. E as pessoas vão para lá e doam grandes somas e os nomes aparecem. Mas a compaixão não. A compaixão é algo íntimo. É interno. Ela parte do coração. Você passa a se condoer da dor alheia. Você passa a se preocupar com os outros. Você sente a mesma dor que os outros estão sentindo quando estão passando por dificuldades. Mas para que possamos entender isso, precisamos realizar visitas aos locais onde a dor perdura, onde a dor está ali latente, está firme, está magoando pessoas, que são os orfanatos, onde crianças muitas vezes retiradas da sua mãe ou do seu pai, por muitos motivos, que não podem criar, ou porque houve uma tragédia, ou porque colocaram na rua, abandonaram, nas esquinas, em sacos de papel e de plástico. E essas crianças crescem ali sem o carinho dos pais. As visitam que chegam aos sábados e domingos e feriados. Passam a ser os pais dessas crianças, né? Visitam os hospitais onde companheiros e companheiras enfrentam enfermidades de difícil cura, difícil diagnóstico. Hospitais de câncer, de AIDS, de hanseníase. UTIs, visita aos presídios, às penitenciárias, não importa qual crime que o companheiro ou a companheira tenha praticado, são dignos de perdão, de auxílio mental, para que possam se reerguer, para que possam voltar para a sociedade depois de cumprida a pena. Mas só poderão executar isso a curto prazo se tiver o auxílio daqueles que estão fora do problema, daqueles que têm compaixão, daqueles que não veem o criminoso, mas veem um ser humano caído, derrotado temporariamente, mas que pode se reerguer se contar com a nossa ajuda. E finalmente a visita às casas da terceira idade, de amparo à velhice, porque esse é o nosso destino. Quando eu vejo motoristas, trocadores, tenho visto muito isso, tratando mal os idosos, me vem um único pensamento. Eu viajo muito de ônibus, só viajo de ônibus, e tenho encontrado isso. Às vezes eles seguram a roleta, comigo já fizeram várias vezes, que eu não dou bola. Pode me tratar mal, que eu não respondo nada. Mas eu vejo muito isso. O primeiro pensamento que me vem à mente é o seguinte: não vão ficar velho nunca. Quer dizer, eu digo isso até brincando, ou penso isso brincando. Não vão ficar velho nunca, vão permanecer com a idade que estão. Porque se fossem raciocinar que eu também vou ficar idoso, com certeza trataria melhor a companheiros e companheiras que deram a vida toda, trabalharam a vida toda, e agora vai pegar um ônibus e é maltratado. É terrível isso. Vai a uma instituição de amparo, onde eles têm as suas aposentadorias, ou os hospitais para pagar um remédio, e também são maltratados. Porque os funcionários ali estacionados, jovens ou na madureza, pensam erroneamente que nunca vão ficar idosos, que nunca estarão naquela situação que está o outro. É terrível isso, mas é uma verdade. Hipoteca a tua solidariedade às famílias que passam por necessidades físicas e espirituais, demonstrando seu desejo sincero de ajudar, colocando-se à disposição para resolver os assuntos que estiveram ao seu alcance. Ainda aqui falamos da solidariedade, da fraternidade, principalmente em caso de calamidades, né? Essas chuvas que alagam tudo, incêndios, né? Todo tipo de calamidade em que as pessoas ficam desamparadas e vão morar nas prefeituras, no Leste, durante vários dias, quer dizer, não podem mais voltar para suas casas devido às enchentes. Então precisamos levar a nossa solidariedade, hipotecar a nossa solidariedade, levar os bens de consumo que elas necessitam, os alimentos, e ali hipotecar a nossa solidariedade, o nosso carinho, porque podemos passar sim pelas mesmas situações. Não podemos fugir do nosso destino. A dor que graça do outro lado da rua, se não tiver a nossa compaixão, vai passar para o nosso lado. Com certeza, não temos como duvidar disso. Tudo aquilo que for ruim e que não contar com a nossa complacência, não contar com a nossa gratidão, não contar com a nossa compaixão, vai nos atingir no futuro. Letra I. Impõe a si mesmo um regime duro de abstenções, desfazendo-se aos poucos de tudo que for ruinoso para o seu corpo físico e para o seu espírito, estruturando um homem novo com menos necessidades materiais. Aqui nós falamos dessa disciplina interna que parte do nosso espírito, da nossa mente, para mantermos o nosso corpo físico em ordem, em dia, com as nossas necessidades físicas e espirituais. Mas para isso nós precisamos impor um regime duro de abstenções. Abstenção do álcool, do fumo, das drogas, do sexo desregrado. Abstenção das carnes gordurosas, né? Abstenção de comidas apimentadas. Vi uma reportagem sobre a Tailândia, passou num canal, meu Deus do céu. mas colocam pimenta demais. O repórter foi comer uma colher, estava saindo fogo pela boca do repórter, mas eles lá já estão acostumados com aquilo. Mas isso destrói o corpo físico. Duvido que alguém lá chegue aos 80 anos comendo aquelas pimentas. Nossa Senhora, Deus me livre. Então precisamos nos acautelar, não só fisicamente, como espiritualmente. O regime que impomos espiritualmente é nos afastar do ódio, do rancor, do ressentimento, da raiva, da mentira, do ciúme, da maledicência. Precisamos impor um regime duro e nos afastarmos dessas mazelas morais que atingem o nosso espírito. Mas precisamos também nos afastar das coisas físicas que atingem o nosso corpo físico. Já falei na lição anterior, no tópico anterior, a respeito da preservação desse corpo físico, que é um altar, como diz o apóstolo Paulo. E precisamos adorar ao nosso Deus no santuário desse altar, que é a consciência. Não podemos maltratar o nosso corpo físico. Precisamos mantê-lo em dia, firme, apto a satisfazer as necessidades do espírito imortal, esse nômade do espaço, esse andarilho do infinito. Se o corpo físico não estiver bem, não estiver aclimatado com as necessidades espirituais, dificilmente teremos uma vida longa aqui. Desencarnamos muito cedo. Chegamos à morte com muita antecedência, porque não preservamos esse instrumento maravilhoso doado por Deus para a nossa jornada evolutiva. E finalmente, nesse tópico, junte sempre que possível aos seus dotes morais e intelectuais uma dose forte de otimismo, de fé, de esperança e de amor para que os caminhos que certamente terá que percorrer possam estar livres de quaisquer obstáculos atrasando a sua marcha evolutiva. Aqui nós falamos do otimismo, meu Deus do céu, da fé, da esperança. O otimismo é preponderante na nossa vida. Não podemos abandonar o otimismo em nenhum momento da nossa vida. Tudo que fizermos, tudo que possamos fazer aqui, sejam experiências físicas ou espirituais, o otimismo precisa estar à frente. Quem não tem otimismo, quem não cultua otimismo, dificilmente vence alguma coisa. Dificilmente chega ao final de algum projeto. Os nossos projetos de elevação precisam estar recheados de otimismo, recheados de fé, de esperança, na ideia firme, na ideia concreta de que vamos sermos vitoriosos. Quem se julga derrotado já está derrotado, começando qualquer tipo de atividade. Se passar pelo pensamento da pessoa qualquer ideia de derrota, possivelmente será derrotada. Mas quando acalentamos o otimismo, a fé, a coragem, a determinação, aí sairemos vitoriosos. A vitória vem do otimismo, vem da fé, vem da esperança. Além, como diz aqui, a fim de que possamos percorrer os caminhos e os caminhos estejam livres dos obstáculos. Na medida que utilizamos do otimismo, da fé, da coragem, da determinação e da esperança, nós afastamos os obstáculos, afastamos as dificuldades, afastamos a preguiça, afastamos o desânimo, afastamos a melancolia, afastamos a tristeza e caminhamos resolutos para o destino que nos está reservado. Do outro lado da vida, continuamos a nossa jornada. E ali também temos que ter otimismo. A morte não deve nos amedrontar. A morte não deve fazer com que possamos chegar do outro lado da vida tristes, desanimados, melancólicos, perdidos no espaço infinito, na procura de alguma coisa que não sabemos o que é. Ao contrário, o nosso otimismo, a nossa fé, a nossa coragem, a nossa determinação vai nos levar a encontrarmos assim os objetivos que procuramos, aqui ou no além, principalmente no além, quando chegamos cheios de otimismo, cheios de alegria, cheios de paz, cheios de felicidade, principalmente se cumprimos aqui com os nossos deveres, se cumprimos aqui com as nossas ordenações humanas, se não invadirmos fronteiras alheias, se convivermos pacificamente com os nossos irmãos de luta e se acalentarmos no fundo do nosso coração o Evangelho de Jesus e a doutrina codificada pelo nosso insigne Allan Kardec. Não podemos nos afastar de Jesus, não podemos nos afastar do seu Evangelho, não podemos nos afastar da doutrina espírita, pois são sustentáculos da nossa vida física e da nossa vida espiritual. Vamos ao intervalo musical e voltamos. Apresentar o programa Prelúdio de Paz pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Hoje com o livro Segredos da Alma, da nossa autoria. E a lição tem o título Assertivas de A a Z. E estamos agora, no último tópico, na letra L. Limpe o seu coração com a vacina da prece, do recolhimento e do silêncio, estabelecendo um clima interior de luz que certamente irradiará para fora de você, envolvendo a todos que partiram da sua convivência diária. Mantenha o firme propósito de evoluir, sempre procurando as fontes da sabedoria e de conhecimento onde elas estiverem, reconhecendo que a cultura representa a verdade e a verdade vos libertará. Vamos voltar ao início desse último tópico. Limpe o seu coração com a vacina da prece, do recolhimento e do silêncio, estabelecendo um clima interior de luz que certamente irradiará para fora de você, envolvendo a todos que partiram da sua convivência diária. De todas as assertivas dessa lição, a que eu mais gosto, gosto de todas, mas essa aqui enche o meu coração de alegria. Limpe o seu coração com a vacina da prece, do recolhimento e do silêncio. A prece limpa o nosso coração. O silêncio limpa o nosso coração. O recolhimento limpa o nosso coração. Silencia a nossa alma, dando condições para que possamos receber as instruções espirituais que chegam até nós do alto. É muito importante essa limpeza mental, essa asepsia mental que fazemos através da prece, do recolhimento, do silêncio e do culto no lar. Como diz aqui, ó, porque isso irradia para fora de nós, né? Envolve todos aqueles que convivem conosco, começando dentro da nossa própria parentela familiar, dentro do nosso próprio lar, quando todos os componentes recebem esses benefícios da prece, do recolhimento, do silêncio e do culto no lar. Não podemos descartar, né, esse trabalho amoroso, esse trabalho fraterno, esse trabalho compartilhado que realizamos dentro dos nossos próprios lares, lembrando-se de Deus, lembrando-se de Jesus, né? É uma lembrança muito gostosa que temos de Deus, do nosso Criador, e de Jesus e dos nossos irmãos espirituais e daqueles que se foram através do fenômeno morte, quando oramos em direção a eles. Mantenha o firme propósito de evoluir sempre, procurando as fontes da sabedoria, do conhecimento, onde estiverem, reconhecendo que a cultura representa a verdade e a verdade nos libertará. Então precisamos manter esse firme propósito de continuarmos a vida, vida que segue, e continuar buscando novas informações, informações espirituais que possam engrandecer a nossa alma, que possa assim florescer no nosso coração a ideia da caridade, da fraternidade, da compaixão, do amor aos semelhantes. Porque essa cultura, a cultura da verdade, a cultura das coisas espirituais, vai nos levar de encontro à verdade, e a verdade nos libertará. A verdade são as conquistas espirituais que obrigatoriamente teremos que realizar. Não adianta querer fugir. Muitas pessoas, milhares de pessoas, fogem das suas responsabilidades diante de Deus, diante de Jesus, diante da vida. Mas à frente, muitas vezes na velhice, né, são compulsados a voltar à retaguarda e refazer tudo aquilo que fizeram. Então precisamos aproveitar os dias de hoje, os dias risonhos, os dias maravilhosos acalentados pela doutrina espírita, a doutrina do Consolador, que vai nos levar de encontro à nossa própria eternidade. Estamos encerrando mais um programa Pelo de Paz, pela Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Muita paz, muita alegria e muita felicidade é o que desejamos para todos do fundo do nosso coração. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Prelúdio de Paz.